você voltar. Já faz mais de mês que vivo num bar, tomando todas por causa dessa paixão. Estou entregue à solidão. Banda Ponte da Sofrência. Você deixou isso acontecer. Se foi sem ao menos dizer adeus, não vou mentir. Que falta você faz aqui? Tudo me faz lembrar você. Tento te ligar, não quer me atender. Outra vez pra não sofrer. Pensando em você, perdi as contas de quantas mais eu vou beber. Meu coração já não aguenta, morri de saudade de você. O que vou fazer pra você voltar? Já faz mais de mês que vivo num bar, todas por causa dessa paixão. Estou entregue à solidão. Ponte da Sofrência. Você não me conhece, me julgando até assim parece que eu sou o pior ser humano do mundo. Quando tá com raiva esquece de tudo. Foi jogo 3 anos por causa de uma discussão. Você não é capaz, quando promete não fazer mais. Eu confio nas suas palavras, mas você vai correndo estragar. E de novo perdeu a postura, outra vez me culpando por suas loucuras. Não tem ser da Sofrência. Você não é capaz, quando promete não fazer mais. Eu confio nas suas palavras, mas você vai correndo estragar. E de novo perdeu a postura, outra vez me culpando por suas loucuras. Tentar ser diferente. as três palavras e fica tudo bem com a gente. Você não me conhece. Banda Ponte da Sofrência. Mas ouvi falar teu nome. Jogue fora as coisas que deixei pra trás. Esqueça meu telefone, não me ligue mais. Suas fotos eu rasguei e joguei fora. Lembranças desse amor excluí da memória. Se eu sofri foi por amor, já passou. Hoje não sinto mais nada. Eu chorei, não vou negar, por amar. Mas a pessoa errada nunca mais vai me ouvir falar teu nome. Nunca mais eu vou querer dizer te amo. Não dá mais, eu vou sentir tua saudade. Não dá mais, eu quero um amor de verdade. Não dá mais, eu vou embora, vou pra longe, só pra nunca mais ouvir falar teu nome. Banda Ponte da Sofrência. Foi por amor, já passou. Hoje não sinto mais nada. Eu chorei, não vou negar, por amar demais a pessoa errada. Nunca mais vai me ouvir falar teu nome. Nunca mais eu vou querer dizer te amo. Não dá mais, eu vou sentir tua saudade. Não dá mais, eu quero um amor de verdade. Não dá mais, eu vou embora, vou pra longe, pra nunca mais ouvir falar teu nome. Banda Ponte da Sofrência. Quando estou em silêncio, ainda recordo quando encontro com alguém pra desabafar e distrair os meus pensamentos. Até em meus sonhos eu consigo vê-la. Tem coisas que a gente deixa pra trás, mas um dia acaba sofrendo. Não quero chorar, eu vou evitar esconder até de meus